Zulu 52, confirme a velocidade indicada. 240 nós. Passaria do 9808, redução para 2209. Reduzindo para 220, 9808. Redução para 210. Para quanto? 200? 210. Será o número 3, o tráfego que eu preciso está 7 milhas. É o Airbus 320. Positivo, reduzindo 290. Gol 1805, iniciação para 229. 229, gol 1805. Localizador 3600. 3600, compete a aproximação final, chame torre 18 decimal 95. 295, boa noite. Boa noite, bom pouso. Tá, 3152, esse é para 2000, ajuste permanece, reporte localizador. 2000, abatamos. Salvador, boa noite, da 3600, a 1,5 externo, baixado travado. Da 3600, 0,80 graus, 129, autorizado pouso, piscina 0. Da 0, pouso 10, 3600. Passaria do 9808, iniciação para 1809, descendo para 3000 pés, ajuste no 0,5. Descendo para 3000, reduzindo 80, no 0,5, 9808. Descendo para 4000 pés, ajuste no 0,5. 080. 1805, solicita a execução do procedimento IC. 1805, após ITAP, está autorizado para Serra Vito 366. Após ITAP, Serra Vito 366, no 805. A 3152 estabilizado? Estabilizou agora o 3152. A gente complete a aproximação final, torre 18095. 18095. Passare do 9808 desça para 2000, autorizado o procedimento, segurar o tráfego a 6.7 milhas, reporte localizador. Objetivo é descer para 2000, contrato com Tiqueza, reporte localizador 9808. Está livre. Guarda. Uno 805, redução para 1809. Seguirá o ATR 72. Desça para 2500. Redução para 1080, descendo para 2500, 805. Passa 3152, passando externo, baixo travado. 3152, ciente, continua a aproximação, informarei que está livre. Guarda. Então, 3600, solo 23, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 09. Direita, Alfa Juliette, 09, 3600. Isso novo. Aproximação final, torre 18095. 18095, obrigado, até já. Composto. Obrigado. 18805, autorizado o procedimento ISC, reporte estabilizado. Controle estabilizado no 805. Voltou, boa noite, passarei do 9808, estabilizado. 9808, continua a aproximação, número 2, Romarei, pista livre. 08. Redução para 1970. 1970, 9805. Salvador, é o Papa Romeu, Bravo da Serra. Romeu, Bravo da Serra, aguarda cópia na frequência 1 no 8, 9. Aguardando cópia 1 no 8, 9, Bravo da Serra. Direita, sede passagem a companhia na Alfa, pode prossegue Juliette, portão 612. Terminando na pista direita, mantém a posição para a passageira na minha companhia. Após Juliette, confirma o portão? 612, confirmando. O Dan 3660, sede passagem a companhia, quem está mais próximo da. Ok, 3600. Dan 352 está livre, Juliette, portão 612. Ei, Juliette, tá, obrigado. 09808, vento 090 graus, 149, autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado, está baixado e travado, 9808. Torre na frequência 18095. 258, na chegada Mário, desça para 4000 pés, ajuste 1095, gastando identificação. Mário, 4000, 1095. Afirmativo, 1095, ajuste de áudio. Rodrigo, a etapa está presente, 1095, 6258. 6258, autorizado a etapa, está presente. Série 9808, solas 29, livre à direita, taxia Alfa, Juliette remota no 3. Alfa, Juliette no 3, passaria do 9808. Vento 090 graus, 149, autorizado por pista no zero. TV pós 805. Salvador, com 643, 643, a sua identificação na chegada Bonf, desça para o 050. Desça o 050, perdeu o Bonf. Tá bravo, perdeu o contato com o centro. Gol 9643, após pelo será autorizado o procedimento. confirma para o passageiro 9808. Está livre ingressar Juliette para 13, é isso? Afirmo. Salvador, a comemoração do Serra pode acionar? Bravo, Serra firmo. Voo 905, som 32, taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 905. O Bravo Tanque Serra, tá pro copo? Autorizado Recife, 210, decola pista 10, curva esquerda, sai da Pulga, transição Caju, prossegue com FEM 77, controle 120.8, aciona 5044. Autorizado Recife, 210, decola 10, curva esquerda, sai da Pulga, transição Caju, pela Pulga, FEM 77, 1208, controle 5044, transporte. Procedimento correto, reporta para o táxi, continuando, um braço certo. Ok, deixará reportar para o táxi. O 1643, está para 4.000 pés, o ajuste é 1095. Cruzão 1714, a sua identificação, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, desça até o 050. Para o Tanque Serra, autorizado táxi via Índia, 41 no Índia, reporta, ponte espera pronto, que legal no 0, 1, 5. Bruno 606, sua identificação chega da Mari e desça para o 060. 060 na Mari, 060. Edinho. É? Edinho. Opa! Abraço, Raul. Meia 258 estabilizado. Afirmo avistando, 58. Complete, chame torre, ano 8395. 8395 completa o switch após a sessão. 1895, 6258, boa noite, senhores. Bono 643, agora está autorizado o procedimento, vai descer para 2500. O ajuste permanece, após ser louvo, a Serra Vito 366, reporte estabilizado. Iniciar a redução para 1809. Vai reduzir. Após pelo seu ILS-UX do meu. 971-04, desça para 4000, ajuste no 0-5, redução para 210. Descendo para 4000, com 0-5, velocidade 2-0, gol no 7-4. Gol no 606, desça para o 050. 050, gol 606. Passou sim, Bruno Baixo, por favor, final do 06258, o senhor é boa noite. 258, vento 090 graus, 129, autorizado, pouso, pista no 0. Teve pouso, confirma ajuste no 095. Sim. 258. 9000, quando três completa a aproximação, chame torre 1.8.95. Vai confirmar a frequência? 1.18.95. 1.18.95, obrigado. Gol 1.97.14, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece. Autorizado o procedimento, reposta localizador. Seguirá o Boeing 738 da Gol a 10.000. 2.015, autorizado ele, é gol 1.7.94. Gol 9.06, desça para 4.000, ajuste na 0.95. Montanama externo, 643. Tan 3891, a sua linha de identificação, chegada bom, desça para o 050. 050. Gol 9606, copiou a descida para 4.000 pés. Negativo, então vai até 4.606. E confirmar? Hoje no 0020, confirmando. Ah, então tá. Só um minuto, eu vou confirmar e já vai com o procedimento, a veterana. Obrigado. É 258, livrou. 258, solo as 42, taxi Siena, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1. Bravo, taxi Siena, o tempo espera aguardando. Quanto espera aguardando, tá dando tempo. Externo, voo 643, baixou e travou, visual. Voo 643, vento 090 graus, 1 no nós, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso na 10, 643.